São Paulo. São Paulo. Inteligência secreta dentro da selva concreta paulista. Revolução tá na televisão, guerra vista. Aqui as ruas olham, aqui as ruas falam. Daí as balas voam, e aí as bocas calam. Mendigos dividem espaço com baratas e ratos. Vidro quebrado nas calçadas, urinadas e os fatos. Cidade queima, calor em cada esquina. Cliente tem dinheiro, escolhe puta ou cocaína. Da zona oeste pra leste, da zona norte pra sul. São Paulo é peste, mais morte que Cabul. Por quê? Porque o Talibã daqui é pior que o de lá. Nego te sobe por dinheiro sem rezar por Alá. Na terra da garoa onde a chuva é ácida. Aqui a vida é boa, mas é curta e rápida. São Paulo SP é como o Discovery Channel. Eu vejo a selva na TV. São Paulo SP, capital paulista. Cidade capitalista. São Paulo SP, capital paulista. Você só é um capitalista. São Paulo SP, capital paulista. Cidade capitalista. São Paulo SP, capital paulista. Você só é um capitalista. O campo não tá limpo e não é bela vista. A barra já tá fundo aqui na capital paulista. Troca de tiro, bom retiro, treta de imigrantes. Depois que o cano cospe, nada fica como antes. Mas que está vivo pra morrer, então não facilite. Pois nesta tela quente, todos vivem no limite. No banco da vida e da velocidade, vejo muita correria todo dia na minha cidade. Mina vivendo fácil, em Sampa sem encontrar. Amor não tem preço, mas o Mastercard compra. Moleque de 11 anos, doido, faz acontecer. Fechado vida, faz aposta, quer pagar pra ver. Desde quando idade é documento nesta terra. Da garoa, da maldade, onde o ferro berra. Com a força de um touro, o perigo de uma tal. Samba! Versão urbana do parque dos dinossauros. São Paulo SP, capital paulista. Cidade capitalista. São Paulo SP, capital paulista. Você só é um capitalista. São Paulo SP, capital paulista. Cidade capitalista. São Paulo SP, capital paulista. Você só é um capitalista. Mas nem tudo é ruim aqui nessa cidade. O povo vive mesmo passando necessidade. Nasci nessa cidade, vou correr nessa cidade. Cresci nessa cidade, vou morrer nessa cidade. Na capital do estado, só hospital quebrado. O povo vive sem escola e desempregado. Corrupção na polícia, no cérebro da nação. Poluição, falta oxigênio no pulmão. Mas irmão, alguma coisa acontece no coração. Quando vejo o grafite no muro na São João. Na São João, o nascimento da cultura, o nascimento na luz. Pedreiro não faz mais cimento. Movimento tem quem vende, quem compra rápido como um raio. Entende quem compra CD na 24 de maio. Na cidade com falsidade como na Pajé. Malandragem abençoada na passada fé. São Paulo SP, capital paulista. Cidade capitalista. São Paulo SP,